Hotel Delta no centro do Sítio, frequência 128.35, secundária 125.1. Pegamento correto com o Foi 18.6 no centro do Sítio, frequência 128.8, até 126.0. Delta, Papai Nicão, e da presença da autoridade do lado direto no final da função no 7, que pode ser igual a função. Nicão, me estou mantendo o projeto saindo acima do número 7, em funcionamento. Ajuste em Salvador, 007. Então, está bem, faz nossa função 7. Sim, você pode usar a pista. 2 1-1-8 do sinal norte. Uniforme, traça avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, variando de 1-0 a 209. Pouso 1-0, delta com uniforme. Papai Uniforme, no solo aos 27, livre direita via Delta, chão solo, 121, destino ao norte. Quem está no solo? Autorizado ali do colapso estão no zero, 0080 graus, 1.7. Decolado 30, chama o controle de Salvador 1, 20, destino 8. 208, 645, boa tarde. Jardim 105, tem condições de próxima região de São Paulo, Salvador, não recebo o radar. Olhar e manter a terceira no dia. Tem condições de próxima região. 3259, você pode esperar. A critério 4 do Graé, controlado pelo controlado. É 6259, autorizado o decolado de 0, vento 080 graus, 178. Autorizado ingresso e táxi via pista no 735, reporte de grano na táxi Romeu para baixo. Controle Salvador, massagem, acionar 6259. 6259, 3280, cadê São Roma? G380 São Roma, vamos para a cidade da presente relação, carinho. Autorizada a presidência. Leta, grata, 625, não. Sim, Bravo, câncer, autorizado, terra do vento, pistão no zero, rapaz para zero a base. Terra do vento da 1-0, rapaz para a base 1-0, Bravo, câncer. Informou tráfego, direção para o vento, pista 1-0, 1 no meu pé, Charlie 1-5-0. Monitor Charlie na decolagem, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 0-8-0 graus, zona 62 graus. Bravo, quiosque, informa o tráfego decolando o pistão no zero, o rebote da Bianca. Teste visual com o tráfego, Bravo, quiosque. Também 6201, decolado 46, achando controle de Salvador 1-2-0 do sinal 8. 208, obrigado, achando 6201. Thiago Fiocchi, autorizado base da pista 1-0, reporte final. Autorizado base, reporte na final, Thiago Fiocchi. Todo São Bruno. 020, São Bruno, 6201, Bruno. 705, é autorizado a área de decolagem de tono zero, vento 080 graus, variando de 12 a 229. Long perna do vento e aguarde para girar a base de pistão no zero. Alongando perna do vento, autorizado girar base, estamos zero, reporte final. Autorizado girar base, encontrar sinal, chegou o Fiosca. Decolado 5-1, chama o controle de Salvador, 1-2-0, vítima 8. 08. Salvador, gol 1-7-0-5. 1-7-0-5, contato radar, fuga para o 360, sai de São Paulo. 360, gol 1-7-0-5. Possível, leia, por favor. Autorizado, salvo, gol 1-7-0-5. Zero, vento 080 graus, 189. Autorizado, está bem remetido, 90, chegou o pior. 3, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 5, 1. Santiago, Santiago, Cocoyama, meteu a 104, autorizado curva à esquerda, reporte na final da 17. Autorizado curva à esquerda, reporte na final da 17, Santiago, Santiago. Thiago Fiosca, pronto para a base 17. Thiago Fiosca, autorizado base 17, final. Reporta na final, Thiago Fiosca. Serra Golfiosca para a final da 17. Serra Golfiosca, tráfego avistado, autorizado por pista 17. Vento 080 graus, 132. Autorizado por pista 17, vento 080 graus, confirme. Serra Golfiosca, vento 080 graus, 139. Teste de pouso. Serra Golfiosca no solo 159, autorizado Backtrack, Tati, via pista 17, reporte Lisano na Romeu para a base. como pior sensação na frequência livre. variando entre 10 e 219. Solivo 1099, Soldado 1. Aprovando 360.